Voilà, c'est résolu. Electra Live on Radio Arkansas 96.2. Electro Live on Radio Argencia 96.2. Live on Radio Argencia 96.2. I'm Ultra Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Arkansas 96.2. Electro Live. Chris Space. On Radio Argentiel 96.2. My feelings for you have always been real. My feelings for you have always been real. My feelings for you have always been real. After all this time, tell me, can't you feel it? My feelings for you.

KNCL 96.2. 6.2. Attention. Mixed live on Radio Argencio 96.2.

to love. Hope, faith. Arkansas 96.2. Can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one, 5-4 said freeze. And I got numb. Can I tell him never really never had a gun? But it's the wax that determined the X-Bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, that kind of prophet you don't think you want to listen to. What he can say to you, what you want to do is follow for now. Power the people say, make the miracle beast. day, I see a better day for you and me. Hey, I see a better day, yeah. Everything is gonna change for you and me. I see a better, I see a better, I see a better for you. I see a better. 92.2. but you know what's up. Let your mind be free. Relax your body. Jump, jump a little higher. Jump, jump until you get tired. House your body. House your body. House your body to the basement. I it all over the place. Don't let nobody get your way. Tonight's your magic. It's your game. I broke over still you belong. House music all night long. House music all night long. House music all night long. House music all night long. Live on Radio Argentina 96.2. Frecuencia 96.2. Dernier pour ce soir. On va se quitter sur ce classique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, profitez, soyez découverts. Ciao. São militares da GNR, um é agente da PSP. Tem de se alterar a lei em Portugal para a proteção das vítimas de violência doméstica dos agressores. Vamos escutar daqui a pouco. No Brasil, o Supremo Tribunal ordena que Bolsonaro comece a cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado. São mais de 27 anos de prisão. Edição às 10 da noite com Cláudia Almeida. Não é indiferente o tempo em que se faz a justiça, refere o Presidente da República, que pede uma investigação rápida ao caso que culminou com a detenção de 10 elementos da GNR e um da PSP por suspeitas de apoio a uma rede de imigração e de tráfico de pessoas. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa diz que está em causa a credibilidade de instituições. Rápida porquê? Por duas razões. Porque os crimes invocados são graves. E segundo, porque estão envolvidos efetivos ao serviço de instituições importantes, muito importantes na sociedade portuguesa. A reputação dessas instituições é fundamental. E a sua credibilidade. E, portanto, tudo o que fosse um processo respeitando o que a lei prevê. Mas rápido é importante. Se há que fazer justiça, faça justiça. Mas não é indiferente o tempo em que se faz a justiça. Marcelo Rebelo de Sousa falava ao início da noite aos jornalistas à margem do encerramento de um seminário na Fundação Gulbenkiana em Lisboa. Os detidos nesta operação Safra Justa da Polícia Judiciária vão começar a ser interrogados amanhã. São suspeitos de receber centenas de euros por mês através de ameaça e coação a imigrantes ilegais em Portugal. O grupo seria alegadamente violento e aproveitava-se da vulnerabilidade das vítimas. Paulo Nobre. Esta é uma longa investigação da Polícia Judiciária. Gouveia, que acabou esta manhã com a detenção destes elementos da Guarda e também da PSP, uma organização criminosa que, segundo a Polícia Judiciária, controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal. Aproveitavam-se precisamente dessa vulnerabilidade destes trabalhadores estrangeiros, explorando-os, cobrando alojamentos e alimentação, mantendo-os sob coação através de ameaças e havendo mesmo, diz a Polícia Judiciária, vários episódios de ofensas à integridade física. A Polícia Judiciária, também com a ajuda de militares da GNR, desencadeou a operação esta madrugada. Aí foram detidos estes 10 militares da Guarda Nacional Republicana, também um agente da PSP, são suspeitos de pertencerem a esta organização criminosa. No âmbito desta investigação, a PJ fez buscas em 50 casas e instalações no Porto, Figueira da Foz, Porto Alegre e Beja. Além do tráfico de seres humanos e do auxílio à imigração ilegal, há indícios de fraude fiscal, branqueamento de capitais para esconder o dinheiro ilícito e não declarado que estes 17 suspeitos recebiam. Sobre o caso, a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações considera que prejudica a confiança no Estado português. Eugénia Quaresma diz que o caso da Operação Safra Justa é chocante. Choca-nos essa notícia e essa realidade, mas também faz parte do modo de operandi das redes, é de alguma forma minar, cercar as relações de confiança que temos. Quando elementos da segurança se deixam seduzir ou se deixam enredar nestas redes, fragilizam aquilo que é a nossa confiança nas autoridades. Ou são pessoas que põem o dinheiro à frente do serviço, ou são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e por isso mais facilmente são compradas pelos traficantes, ou é a maldade acima de tudo. É um caso de tráfico de pessoas e outros crimes a envolver 17 suspeitos. André Ventura e Luís Marques Mendes, os dois candidatos a Belém, debateram esta noite na SIC e no dia em que o Parlamento celebrou os 50 anos do 25 de novembro, esse tema foi o arranque do debate e durante este frente a frente o líder do Chega voltou a questionar a independência da candidatura de Marques Mendes. Quanto ao antigo líder do PSD, acusou Ventura de ser um falso candidato à Presidência da República. Ventura confirma desta forma que é um falso candidato nas eleições presidenciais. Ele quer ser líder da oposição, quer reafirmar isso com gestos concretos, ou seja, está a pensar nas eleições legislativas. É um falso candidato aqui porque tentou arranjar outros candidatos, não conseguiu uma alternativa em condições, mas está desta forma a enganar os eleitores. Não se finja que é independente e que está acima dos partidos. O senhor toda a sua vida foi política. Desde 76, eu não era nascido ainda, o senhor já era político do PSD. Foi toda a vida. Todos o convidaram para cargos. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu o Doutor Mais ou Menos gosta de dizer que eu sou deputado. E o Doutor Mais ou Menos era aqui comentador consigo. Portanto, eu jogo em casa até. As eleições presidenciais realizam-se dia 18 de janeiro. E o Palácio de Belém, em Lisboa, esta noite está iluminado de cor laranja. O Presidente da República associa-se ao apelo da ONU no combate à violência contra as mulheres e raparigas contra o abuso e assédio em ambiente digital. Em Portugal, é preciso mudar a lei para proteger as vítimas de violência doméstica dos agressores, depois do processo estar instaurado. É o que defende a Procuradora-Geral Adjunta Teresa Moraes no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Isabel Cunha. A Procuradora-Geral Adjunta Teresa Moraes, que coordenou durante 12 anos a investigação dos crimes de violência doméstica no DIAP do Porto, considera que 6 meses de afastamento do agressor é insuficiente. Quase a totalidade da jurisprudência defende que, ultrapassado 6 meses numa determinada fase processual, a vítima entrega a sua sorte uma vez que cessa essa proibição de afastamento. Por isso, Teresa Moraes defende que é preciso mexer na legislação. Será necessário rever a lei para esclarecer que a medida de afastamento do agressor da casa de morada de família não é propriamente uma medida de coação clássica, é uma medida de proteção das vítimas. Sendo uma medida de proteção das vítimas, deve durar o tempo necessário para essa mesma proteção das vítimas. A Procuradora-Geral Adjunta, que no DIAP do Porto criou uma equipa que está disponível 24 horas para dar seguimento a casos de violência doméstica, diz que não é possível estabelecer uma relação direta entre o fim da medida que afasta o agressor da vítima e o femicídio, mas deixa este alerta. Existem vários processos ao fim de 6 meses, ser cessada essa medida e ser a vítima que tem de fugir para uma casa-abrigo. Casa-abrigo deve ser, ou casas de acolhimento, devem ser situações muitíssimo provisórias, se não estamos a revitimizar, passa a expressão, a vítima. Teresa Moraes lança em janeiro um terceiro livro sobre violência doméstica, onde propõe algumas alterações à lei para dar mais proteção às mulheres. No Brasil, a defesa de Bolsonaro já disse que vai recorrer, apesar de o Supremo Tribunal entender que não há razão para mais recursos. Por isso, ordenou que o antigo presidente Jair Bolsonaro comece a cumprir a pena de prisão efetiva. Até agora estava em prisão preventiva. No sábado, deixou de estar em prisão domiciliária por tentar retirar a pulseira eletrónica que usava há mais de 100 dias. Bolsonaro vai cumprir a pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por tentativa de golpe de Estado. Donald Trump remete um encontro com Zelensky e com Putin quando o acordo para a paz na Ucrânia estiver praticamente fechado. Até lá, o enviado norte-americano Steve Witkoff vai reunir-se em Moscovo com o presidente da Rússia. Já o presidente ucraniano recebeu dos líderes europeus na coligação da boa vontade o sinal de que as garantias de segurança são prioritárias. Zelensky diz estar pronto a avançar no plano para a paz. Apela à ajuda norte-americana junto da Rússia. João Coraceiro. Depois do plano negociado em Genebra, muito do que falta depende da influência de Trump junto de Moscovo, avisa Zelensky. Os princípios contidos neste documento podem dar origem a acordos mais profundos e é do nosso interesse comum que a segurança seja algo real. Conto com a cooperação ativa e contínua do lado americano e do presidente Trump. Muito depende dos Estados Unidos, porque é a força dos Estados Unidos que a Rússia mais leva a sério. O presidente dos Estados Unidos diz que ainda há alguns pontos de discórdia e, embora acredite que um acordo está próximo, qualquer encontro com Zelensky ou Putin só vai acontecer quando o acordo estiver praticamente concluído. Zelensky está pronto a dar o passo em frente e acredita que os aliados europeus podem ajudar no diálogo com Trump. Estamos prontos para avançar em conjunto com os Estados Unidos e o envolvimento pessoal do presidente Trump e com a Europa. Estou pronto para me encontrar com o presidente Trump. Há pontos sensíveis a debater e acredito que a presença dos líderes europeus poderia ser útil. Na mensagem à coligação da boa vontade, o presidente ucraniano exortou os líderes europeus a chegarem a acordo para o envio de uma força de segurança para a Ucrânia, e Reino Unido e França, que lideraram este encontro, vão criar um grupo de trabalho entre os Estados Unidos e os parceiros da coligação sobre as garantias de segurança, anúncio do presidente francês Emmanuel Macron. Precisamos de ter forças de segurança que, como segunda linha de defesa, consolidem o exército ucraniano. Decidimos criar um grupo de trabalho liderado pela França e pelo Reino Unido, com estreita participação da Turquia. Desempenha um papel fundamental nas questões marítimas e, pela primeira vez, com a participação dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio participou nas discussões da coligação da boa vontade, algo inédito. E numa declaração conjunta, Reino Unido, Alemanha e França expressaram apoio aos esforços de Trump. Insistem que qualquer solução deve ter presente que as fronteiras da Ucrânia não devem ser alteradas pela força. Em Abu Dhabi, delegações de Washington e Moscovo discutiram o plano para o fim do conflito. Foi a edição às 10 da noite com Cláudia Almeida. A simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Então, bem-vindo, bem-vinda. Entre e chique-se bem esperto. Vamos aproveitar esta festa portuguesa, levar o melhor de Portugal para qualquer canto deste mundo. A música está já pronta. Começamos com Blue Eye, depois a língua portuguesa vista à lupa, num novo episódio na Ponta da Língua. Meu nome é André Rocha e podemos conversar enquanto a música toca neste número de WhatsApp. Mais 351-91-110-10-26. É a RDP Internacional no WhatsApp. Ah, Eu só vi quanta ambição pulsava quando eu quis ver seu tamanho voava e vi o mundo cortar minhas asas. Eu abracei tudo o que eu perdi. Eu só queria me encontrar a mim. Essa força da luz ao caminho. E se eu não voltar pra casa é porque eu fiz casa aqui. Não há medo em ter medo se ele é tudo o que eu senti. E agora eu sei tudo o que eu dei, tudo o que eu sou. Eu sou como ninguém. Meu sorriso levou-me a aprender que eu sou como ninguém. E essa luta enaltece o meu ser. Eu sou como ninguém. E eu só me encontrei quando eu vi que eu sou como ninguém.